Diga adeus, morena, venha me dar um aperto de mão. Diga adeus, morena, te levo comigo no meu coração. Diga adeus, morena, venha me dar um aperto de mão. Diga adeus, morena, te levo comigo no meu coração. Diga adeus, morena, venha me dar um aperto de mão. Diga adeus, morena, te levo comigo no meu coração. Digo adeus, todos os ouvintes que estão a escutar. Estou cantando essa toada para o povo apreciar. Diga adeus, morena, venha me dar um aperto de mão. Diga adeus, morena, te levo comigo no meu coração. Ei, diga adeus, morena, venha me dar um aperto de mão. Diga adeus, morena, te levo comigo no meu coração. Para o ano, se eu for vivo, vocês podem escutar eu cantando as toadas que aqui eu vou gravar. Ei, diga adeus, morena, venha me dar um aperto de mão. Ei, diga adeus, morena, te levo comigo no meu coração. Ei, diga adeus, morena, venha me dar um aperto de mão. Ei, diga adeus, morena, te levo comigo no meu coração.